Sabe, Senhor, o tempo em que as cabras têm seus filhos, em cada dor, em cada vida. Teu amor é o que brilha, elas encurvam-se, lançando as dores. Crescem os filhos em meio aos amores. Oh Deus Criador, em Ti confio o meu clamor. Nos altos montes, no vale profundo, Tua mão sustenta todo mundo. Quem mandou o jumento viver livre entre as terras secas, onde o vento é firme? Da cidade, em teus braços encontro a verdade. Oh Deus Criador, em Ti confio o meu clamor. Nos altos montes, no vale profundo, Tua mão sustenta todo mundo. Águia voa sob teu olhar, nos cimos altos ela está a habitar. Tu és o meu refúgio, a tua sabedoria. Em cada passo eu sigo a tua guia. Oh Deus Criador, em Ti confio o meu clamor. Nos altos montes, no vale profundo, Tua mão sustenta todo mundo. Cada criação vejo Tua glória em toda a extensão. Por isso eu canto em paz, em adoração. Teu amor me guia. Nos altos montes, no vale profundo, Tua mão sustenta todo.